Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo? Esse número aponta para a necessidade de se abordar o assunto ao longo do ano inteiro e não somente em momentos de crise. E sendo caso de saúde pública, é válido chamar atenção para o fato de que a tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio da população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda, ou seja, o Brasil se enquadra perfeitamente nisso. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global, o que significa que sim, que a facilidade de acesso às armas de fogo pode colaborar com o aumento desse número de suicídios, que já é significativo. E embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais, em particular depressão e abuso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momentos de crise, com um colapso na capacidade de lidar com os estresses da vida, tais como problemas financeiros, términos de relacionamento ou dores crônicas e doenças. Além disso, o enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos e perdas e um senso de isolamento estão fortemente associados com o comportamento suicida. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, LGBTI e pessoas privadas de liberdade. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior. No entanto, tem uma excelente notícia. Suicídios são evitáveis. Há uma série de medidas que podem ser tomadas junto à população, subpopulação e em níveis individuais para prevenir o suicídio e suas tentativas, que incluem redução de acesso aos meios utilizados, por exemplo, pesticidas, armas de fogo e certas medicações, cobertura responsável pelos meios de comunicação, introdução de políticas públicas para reduzir o uso nocivo do álcool, identificação precoce, tratamento e cuidados de pessoas com transtornos mentais ou por uso de substâncias, dores crônicas e estresse emocional agudo, formação de trabalhadores não especializados em avaliação e gerenciamento de comportamentos suicidas, acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário. O suicídio é uma questão complexa e, por isso, os esforços de prevenção necessitam de coordenação e colaboração entre os múltiplos setores da sociedade, incluindo saúde, educação, trabalho, agricultura, negócios, justiça, lei, defesa, política e mídia. Esses esforços devem ser abrangentes e integrados, pois apenas uma abordagem não pode impactar em um tema tão complexo quanto o suicídio. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e você me acompanha ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.